6 minutos. Este é um prefixo de sua sintonia. ZYJ218, 1520 kHz. Rádio Serra do Mar AM, a Rádio da Vida, Antonina, Paraná. Uma emissora da Fundação Cultural Nossa Senhora do Rosário.